9h40, linda, colo no zero, número zero grosso, curte nós. Salvador, boa noite, altura 3297.0, pronto. E 7 após a rolagem do Boeing, ali mantém. Após a rolagem do Boeing, na volta autorizada, ali mantém 3297. Oscar Papa Golf, essa identificação. Papa Golf, livre desvios, contato radar, está a 58 milhas sudoeste do VR de Salvador, mantenha o nível 070, chame quando pronto para descida e após desvios, voe mais. Desvio, após, vai fazer a chegada mais. Trip 5299, Vitória da Conquista da Presente. Boa, Vitória da Conquista da Presente, Trip 5219. Decolada agora os 38, controle em 20.8, bom voo. 20.48, confirme? 120.8, controle. Agora, chamando mesmo, não tem bom voo. 20.8, obrigado. Foi Salvador, gol 19.40, decolou. 19.40, contato radar, sabe, mantém o nível 360, saída da EL. 360 da EL. Oscar Papa Golf, correção após desvio, voo ITAP. Oscar Papa Golf, confirma indicada. Na descida permanece? Gente, tem condições de na descida manter a velocidade até a duna? Até a posição ITAP, tem condições? Ciente. Ciente, o Oscar Papa Golf, após o ITAP... Após... correção. Mantenha a velocidade até a ITAP e após a posição ITAP, o senhor reporta iniciando redução. 97 decolando agora as 42, controle em 20.8, bom voo. 120.8, obrigado, 3897. Salvador, boa noite, Altar 3897, decolado na Cisco, da Euleda, cruzando 1300. A 3897, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. 340, direto, sem restrições, solicita para o UAD, Leda, por gentileza. Oi, da El, está presente, 3897. Plano da El, obrigado, 3897. Zono 273, Zono 34 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa Campinas. Três à direita, Indy Alpha, com espera 218-95, altímetro no 0 no 6, bom voo e boa noite. Gente, com 16, direita, Indy Alpha, com espera no 0, 2118, décimo 95, gol 273, boa noite. Guardião está descendo para 5.507. Vai reportar no grau de descida para os corredores, terceira prova bem quente. Momento afastado 34, cruzando 8.500. Ciente, apenas para informação, QNH em Salvador no 0 no meio. 1.0 no meio, grato. A Chapapa Golf deixa para 2 mil pés, QNH no 0 no meio. Está livre da restrição na posição ITAP. 2 mil, livre da restrição Salvador, gol 1273, próximo ao ponto de espera da 1-0. Alinda e decola, vento 1 não faz a grossa com 10 nós. Alinda e decola, 1-0, gol 1273. Controle, gol 1776, boa noite, informação Tango 200 para 150. Gol 1776, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 1-0 no 6, redução para 2509. 273, decolado às 48, controle de 0.8, voo. 20.8, obrigado, boa noite, comando 273. Cano, boa noite, 3247. Nós controle, gol na 273, na sua escuta. Confirme. Boa noite, é o gol 1273, na sua escuta. Gona 273, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Da EL 360, gol na 273. 5219, centro Recife no 260, 1288. Ele confirmar para o 35219? 1260, 1288. Zero, casa para 288-352-19. Obrigado, boa noite. Boa. Região 04, confirme, está descendo para a altitude de tráfego? Afirmativo. Gente, o ajuste 10 no 7. 10 no 7, região 04. Oscar Papa Golf, desce para 2.000 pés, QNH 10 no 7, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista 10. Golf para 2.000, reportará estabilizado no ILS X-Ray 10. Quilo, boa noite, acione identificação, autorizado chegada PONF, no ponto ideal de descida, desça para 4.000 pés, quem negar na 0 na 7. Luna 273, Centro Recife, no 251, no 3325. Vai chamar Recife 251, alterna 3325, ou Luna 273, boa noite, obrigado. Salvador, Guardião 04, passando através de Ciente, vai... Após Veracruz, voe para Paripe, Paripe rotatório e reporte visual. Reportando a direção do Mantenato do Guardião 04. Aguarde, Guardião 04. Então 04, confirme pouso na 35. Pode falar, né? 140 graus com 8 nós. Pode ser pouso na 35. Gente. 2 Salvador, boa noite. Boa noite, 84. Informação Tango, descendo para nível 150. Boa noite, 84. Acendo identificação, chegada a mar e desce, mantém o nível 050, QNH na 097. 0 de centro na chegada a mar e confirmando no 0 no 5. Na 0 no 7. 0 no 7, obrigado. Guardião 04, desça para o nome UPES, autorizado regresso via corredor Axé e reporte no farol da barra. 2500 é descida para o nome UPES, reportará no farol da barra. Se interceptou a ILS X-Ray, pista 190. Chama Papa Golf, chame a torre 1895. Oh. Zona 776, desça para 2500 pés, que nega na 07. Reporta estabilizado no LS, que se rei da pista na 0. Perdi, pouso no 0 no 7. Tá visual, o vento favorável 1 no 7. Ciente, então reporte por diálogo de cancelamento para agora a base final no 7, o Papa Golf. Golf, reportará. Papa Golf, Simbra, cancelo o plano de voo ISR. Pista 17, base pela direita. Autorizado, cancelado agora o 57, 2157, base direita, 17, reporte final, já avistado. Base pela direita, trem baixar travado. Pouso autorizado no 7 Golf 150 com 8. Golf. 76, descer para 2000 pés, QNH 107, reporta estabilizado na LS XR da pistana 0. 2000, reporta 76. Solo agora 00, backtrack, da parte 5, frequência livre estacionar, bem-vindo. É clareza 5/5, vai com o Delta. Ciente, reporte Pituaçu ou visual com campo 04. No 776 da Gol, torre no 895. Boa noite. Salvador, boa noite. O 776 vai passar o marcador externo, tanque pouso baixo, trabalho. Cine. Bom, boa noite. O 776 vai passar o marcador baixo e travado. 776, ciente, tem pista livre, pouso autorizado, vento, 140 graus, 7 mais. Incrível, nosso pouso, gol 776. Tango Oscar Hotel Kilo, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, o limite ao localizador. 230, estado localizador, Oscar Hotel Kilo. Controle, Salvador, boa noite, web na 322, informação, Tango, cruzo 220 para 1.0. Alguma chance de voadora da presente? Web 6728, acione identificação, voa ITAP na chegada Mari, autorizado ITAP, desça para o nível 050, QNH 107. Identificou, desce para o 050, ITAP está ótimo, muito grato. Atingindo 050, boa noite, 84. Boa noite, 84, desça para 2000 pés, QNH na 0 na 7. Reporte estabilizado no LS XR da pista na 0. 2017, reporte estabilizado, boa noite, 84. Hotel Kilo, desça para 3000 pés, QNH na 0 na 7. 04, tá passando o aeroclube visual com o campo já. Guardião 04, torre no 895. 18895, grato. Torre Salvador, muito boa noite. Guardião 04, no através de Pita Azul. 776, Sola agora 05, direita 21.9, o Sola já. Guardião 04. 04, ciente, continue no corredor, reporte sinal 35. Confirma o vento, senhor, por gentileza. Só e Juliette para o portão 03.